exausta, sabe? Porra, nem fala. Que aí vai falar, aí vai ficar enchendo porra dos... O máximo que a gente vai conseguir é alguém encher o saco, porque a gente pode falar positivo, né? Eu tô tirando do fundo do meu coração forças pra falar desse episódio de novo. Cara, esse episódio não aconteceu nada. Não sei porque a gente levou 2 horas. Foi porque, não sei. A gente tava muito empolgado, agora a gente tá sem saco nenhum. Vamos fazer um... só um apanhadão? Não, mas por mim, desde o início eu queria que fosse um apanhadão. Bom, vou fazer só um apanhadão. Erika's Small Talk, o seu podcast sobre comportamento, notícias, coisas avulsas, notícias bizarras e adjacências. Uma produção minha. Abrimos, ok, voltamos. Ok, então. Ok, você tá muito rede TV. Ok, ok, vambora, olha o cu verde. Yeah! Então, quem dera tivesse cu verde, mais interessante. Cu verde é cara de branco. Cu branco. Um cu verde eterno em Ésteros. Então, gente, vamos começar aqui atrasadíssimos com o nosso 4º episódio, mas paciência. Então, Amanda hoje vai guiar, porque hoje vai ser um apanhadão bem rápido, porque senão vai ficar sem esse podcast, porque a gente já gravou uma vez, fiquei puta, ficou uma bosta. Sim. O áudio. A gente ficou 5 horas falando detalhe por detalhe desse episódio e agora... 2 horas, entendeu? Então, a gente vai lançar um padrinho em breve, aí quem pagar o padrinho vai ter direito a ouvir esse som... Sem nenhum tratamento, todo estourado, com várias polêmicas feministas e caramba. Uhum. Então, quando a gente lançar o padrinho, esse vai ser já um dos bônus. Em breve, aguardem. Vocês vão ter direito aí. É o Blu-ray extra. É o extra do Blu-ray. O extra que é maior do que o podcast, né? Porque são 2 horas que estão lá e é quase 2 horas. E aqui não vai ter 2 horas, se Deus quiser. Mas então, a Marvel tá aí pra explicar pra gente que o melhor é ser no pós-crédito do que o próprio filme. Pô, mas a Marvel copiou o Snyder, né? Tá, sim. Tomando seu cu. Então, bora começar. Bora, então. Como a gente vai fazer o apanhadão? Resumindo. Teve o enterro da galera, né? Que morreu no episódio passado. Aquela galera toda. Aquela 50%. Galera... Isso, 150%. Que é sempre metade que morre. E aí, depois teve uma festa, né? Porque a gente tem que comemorar os mortos, eu acho. Bebemorar. Bememorar. Exatamente. E aí, altas tretas nessa festa maluca. Né? Menino da diária foi conclamado rei da puta que pariu. Lorde da ponte que caiu preta. Isso. Quem aqui é Baratheon? Ninguém levantou a mão. Só tem você, você é o novo rei. Parabéns! Aí, Daniel, sou muito esperta. Agora eu tenho um rei dos Baratheon do meu lado, que não tem nenhum discípulo. Parabéns. É um Lorde. Um Lordzão. E teve... Lugar, de uma ponte que caiu, sei lá. Teve menina Brienne, super humilhada, né? Nossa, sendo chamada de Virjona. E não, saindo e puta. Não, e o povo achando lindo o Jaime lá e fazer a caridade de pegar ela, sabe? Pois tipo, é, gente, mano. Não é legal. Não é maneiro. A Brienne era uma puta guerreira que simplesmente... Não, corta. Volta. Tá bom. Não posso falar nada. Não pode falar. Brienne tava naquela palhaçada de quinta série lá, de jogo da verdade ou desafio lá. Gente, pelo amor de Deus, né? A que ponto chegamos, God? Sim. A respeitada Brienne, honrada Brienne. Tiram esse homem, guarda aí, que é o grande lutador feminista, feminazi. Porra. Esquerdomacho. Né, muito defensor da mulher, vai lá, e aí, tu é virgem, né? Ah, quero e aí, sua Brienne cara. Vai embora. Puta. É. Ele nem ri, coitado. Mas enfim, também temos o papo de Sansa e menino cão. Que já era pra estar morto, né? Muito tempo. Exatamente. Também. Exatamente. Cão puto, porque tá todo mundo comemorando, mó cheiro de morto lá, e nego comemorando. E várias menininhas, priminhas da casa, daquela casa da Luz Vermelhinha de Ésteros, sendo oferecidas pros garanhões lá comerem. Né? Até e aí, o parceirinho lá da Brienne pega duas, o povo aí, os youtubers falando: caralho, esse cara é verdadeiro rei da noite, pegou duas. Que bom. Né? E aí tem esse bate-papo maneiro, né? Que Cão fala assim: pô, se você tivesse vindo comigo, hein, Sansa? Tinha passado metade do que tu passou. E aí Sansa manda pra ele: você não sabe quanto eu caminhei pra chegar até aqui, meu filho. Isso aqui, ó, me forjou. Fui forjada no ferro. Mentira, não foi isso. Mas ela fala que, né? Tudo que ela passou na vida fez dela quem ela é hoje, então eu não me arrependo de nada. Tudo certo. É. Tudo, e ela é uma pessoa inteligente nessa temporada, então acho que valeu acho a pena. Que... Sim, com certeza. E o que, gente, mais aconteceu nessa festa? Não, só pra poder pontuar, porque eu não consigo deixar. Ela não está falando só do estupro, tá? Pra quem ficou muito indignado com essa fala. Ela não tá falando assim: obrigada, o estupro me fortaleceu. Ela não diz isso em momento nenhum. Ela diz que tudo que ela passou. Do casamento com o Tyrion, da história com a Cersei, com a história com o idiota lá que estuprou ela, com a história com o Mindinho, com ela ter cedido pro Mindinho pra poder salvar a vida do idiota do Jon Snow lá naquela batalha dos bastardos, dela ter conseguido matar o cara que estuprou ela. Então, tipo, por favor, não te mereçam, Sansa. Ela é uma vencedora. Ela foi estuprada, conseguiu superar isso e tá onde ela tá por mérito próprio, não porque tem dragões embaixo do braço. Turn down for what? Turn down for what? Então eu só queria pontuar aqui, Gote, assim como todas as histórias medievais, se passam num tempo onde mulheres não têm voz. Não sei se vocês perceberam isso depois de 7 temporadas, que as mulheres são humilhadas o tempo inteiro. Então, tipo assim, não tem empoderamento, tem sobrevivência. Não é isso, Érica? É, e vocês também não notaram que na primeira temporada, Daenerys, que vocês amam tanto, era só uma moeda de troca do irmão dela, e ela foi dada pra ser estuprada por Khal Drogo. Exatamente. Porque vocês amam tanto. E ela só saiu dessa barra porque ela tem dragões, porque senão ela ia continuar sendo uma mulher humilhada, vendida, usada, igual todas as outras. Então, supere. E aí, aconteceu mais alguma coisa de bom nessa festa? Ah, Daenerys ficou com cara de tô bolada, porque todo mundo gritando lá, o selvagem lá, Tormund gritando: viva Jon Snow, quem sabe no dragão, rei é um louco, aqui é um bando de louco, louco por ti, que? Aí, ele vai lá, fica falando que Jon Snow é um reizão da porra toda, e Jon Snow fica olhando pra cara da Daenerys assim, rindo, tipo, ai, que legal, né, que eles estão fazendo pra mim. E Daenerys, tipo, o seu idiota, para, sai daí, você tá tirando meu reinado? É. E aí ela fica com cara de bunda e pra ver como ela fica tão abandonada no episódio, que dá tempo dela sair e na Starbucks comprar um café, voltar, e ninguém notou que a mulher tava lá. Ninguém percebeu essa ausência tão importante. Mas tivemos o plot também, um plot inusitado de um pedido de casamento do recém-lorde. Para a Arya, que estava simplesmente cagando, tanto para ele, quanto para a festa, quanto para a Daenerys, quanto para qualquer coisa, né? Tava só lá praticando os arco e flecha dela. É, e aí ela pega, né, e fala: não, obrigado, sem tempo, irmão, não quero casar, não sou lady, igual ela falou pro pai dela na primeira temporada. Super consistente, Arya. Não, e esse menino também é muito alienadinho da estrela, né? Bem, também é Briennezinho da cabeça. Chonadinho. Porque... dá duas trepadinhas, ou foi uma só, nem sei. Uma. E aí já... agora eu sou Lorde. Você vai poder ser uma Lady. Como se... tipo assim, garoto, ela tá pouco se fudendo quem você é. Na moral. Você ser o garoto o ferreiro pra ela, que faz arma, é muito mais útil do que você ser a porra de um Lorde. Apenas pare. Apenas pare. Pegue no mundo. E aí? Pra onde que a gente vai agora, dessa festa maravilhosa? Brienne vai lá dar pro Jaime, né, depois da festa. Não, o Jaime aparece lá com a garrafa e fica falando assim: tô com calor. Ai, tô com... gente, quem escreveu isso? Ela é cubana cansa, porra? Ai, tô com calor, vou tirar a blusinha. Ai, tô com calor, vou tirar as calcinhas. Ai, tô com calor. Brienne até perde a paciência e fala: deixa que eu tiro. Sendo que o homem tá com essa mão há um tempão. Ele não consegue fazer as coisas com essa mão? Uh-uh. Bota um gancho então, porra. Vai ficar maneiro? É. Aí arrancava a roupa rápido, né? Era só passar o gancho. E aí eles transam. Se submete a essa palhaçada. Porque ela é virgem, né? E aquela ficou super sem graça de ser virgem, então ela pegou virgem. E... Aí ela transa com o príncipe encantado dela, maravilhoso, esse homem tão maravilhoso, que vocês amam tanto, vocês amaram essa cena. Vocês são doentes! Na boa, a Brienne era uma guerreira foda. O que ela tinha que ser era cavaleira, acabou. Vai, dá pra outro. Quem ela tinha quiser. Nada de história nada de amorzinho agora. Ainda mais Jaime, essa altura do campeonato. Ai, o cara acabou na boa, ela, ninguém. Fui. Ninguém, entendeu? Tipo, é tipo a Arya querer ficar de amorzinho agora. Esse garoto. É, cara, não. Pra quê? Não precisa de amorzinho. Chega mulher de amorzinho. Velha? Eu tenho que aturar amorzinho de João das Neves e Daenerys. Porra, chega de amorzinho, enfim. Não, e pior, agora vai ficar com cara de cu até o final da temporada. Graças a Deus só tem 2 episódios, né? Que vai ficar com carinha de choro cada vez que vê Jaime. Vai ficar com carinha de choro cada vez que lembrar. Ai, vai ser um saco. Vai. E o desenrolar de João das Neves e Daenerys foi que. Você não quer acabar logo com essa parte, não? Da Brienne logo? Mas a gente já acabei, já falei 10 vezes, ela pegou e deu pra ele. Acabou. Não, mas acabar logo pra gente não voltar mais nessa história. Que depois ele vai, acorda de madrugada lá, dá a louca nele que ele tem que voltar pra coisa, porque ele sabe que vai atacar Cersei, porque não sei de onde que ele tirou que não iam atacar. E aí ele vai embora no cavalo, mas só que antes dele ir embora, ela tem que se levantar só com uns panos de bunda, assim, toda... Ai, pelo amor de Deus, fica comigo, vai embora, não. Nossa. Horrível essa cena, pedindo por favor pra ele ficar. Por favor. Porque você é um cara muito bom, você é melhor que a sua irmã, você não precisa morrer com ela. Eu sou uma porra nenhuma, mas criancinha, como a minha irmã, tô nem aí, que se foda, fiz tudo por ela e vou continuar fazendo pra ela soltar a sua idiota. Aí ela fica lá, só faltou ela cair no chão e ficar na lama, assim, chorando. Ai, nossa senhora. Foi horrível. Deu bem, deu bastante pena ter estragado essa personagem. Então encerra, né? Pronto, essa história morreu, graças a Deus. Graças a Deus. João das Neves e Daenerys. Começam a se pegar, mas aí meio que já não quer se pegar, né? Porque tio e sobrinho e tal, aquela situação. Daenerys pede pra Jon Snow, pelo amor de Deus, não conta pra ninguém. Porque você viu lá na festa que geral... Já tá falando aí que tu é rei, porque tu sobe no dragão, porque puta que pariu. E o nego vai cagar pra mim. Tanto que tu não fez nada, apesar de eu ser maluca, pelo menos eu fiquei meio uma meia dúzia ali. Sim, pois é. Fiz alguma coisa, consegui derrubar o rei da noite ali, mais ou menos, sei lá. Não, e mais do que isso, né? O que ela falou é, tudo que eu fiz na minha vida foi pra chegar aqui e ser rainha. E aí, se você chegar e falar, você não quer. Se você chegar e falar, as pessoas não vão mais me aceitar como rainha. Porque elas já estão te aceitando como rei, porque do jeito que eu estava olhando pra vocês, eu vi muitos povos olharem pra mim também. Então... Isso, em 2 temporadas, antes de eu começar a ficar louca, tá? Porque a explode dela louca não começou agora, tá, gente? E aí ela pede pra ele fala, cara, eu já fechei contigo. O que você quer que eu faça? Já falei cala que a boca, eu... sou simples. Aí ela falou, só quero que você cale a boca. Pega essas 2 pessoas que sabem, pede pra elas jurarem que não vão, conta pra ninguém e morre o assunto. Ele falou, não... Duas pessoas que sabem, só o Sam e a mulher dele, né? Não, é o Sam e a mulher dele, tem o Bran também. E aí ele falou... nada, cara, Bran, foda-se. Inclusive, o Bran aparece depois falando, foda-se. É. E aí ele fala, não, tem que contar pras irmãs. E ela falou, não conta, pelo amor de Deus, não conta pras irmãs, não conta pra ninguém. E aí... E a mulher é loucona, né? Loucona. Não conta, não conta, não. Pois é. Mas aquela atuação que, né? Pra gente fechar esse arco, né? John vai lá conversar com as irmãs, contrário do que ele falou pra Daenerys. E não, aí... contar não, ele falou que ia. Não, eu sei, mas ela pediu, implorou, pelo amor de Deus, não conte pra ninguém, né? Ele não falou que não ia contar, mas, né? Ficou subentendido quando ele ajoelhou pra ela e falou, você é minha rainha, puta que pariu, vou beijar aqui teu pé, entendeu? Garoto, lamber teus dedos. Acabou de transar com a mulher ali e foi embora atrás de outra. Você acha que ajoelhar vale alguma coisa? Então, aí ele vai lá e fala, meninas, então, o negócio é o seguinte, ela é nossa rainha, vocês têm que respeitar. Bran fala assim, ó, gente, Não tenho nada a ver com isso. Você fala o que você quiser aí, meu irmão. Exato. Tenho nada a ver. Tô, pá, ó, inclusive, tô com pá, sem tempo, irmão. Vou aqui, ó, subir uns corvos. Fui. E aí as irmãs falam, você tá maluco? Você tá obcecado por essa mulher aí? A gente não confia nela e você tá aí dando razão pra ela, quando você sabe que ela não tem razão. E aí ele fica só repetindo que ela é a rainha, que ela é a rainha, que tem que respeitar. E no final, meninas, tem uma coisa pra contar pra vocês. Oi, oi, oi. Aí acaba. Acaba, porque né, não aparece. Mas qual é o desenrolar disso? Sansa, com toda a perspicácia de sua mente brilhante, chega pra Tyrion, troca um papo com o Tyrion, né? Falando que não confia na Daenerys e tal. E o Tyrion sempre sendo o cachorro de Daenerys, falando, ah, não. Caraca, essa mulher se igual é gole, gole. Se Glória Groove tem um bumbum de ouro, Daenerys tem a prochasca de ouro, né? Sim. Que caralho, maluco. Os homens ficam muito retardados pra essa mulher. Fica muito louco. E aí, falando, não, cara, dá uma chance pra ela, não sei o quê, não sei o quê. E ela vira e fala, Tyrion, eu tenho uma coisa pra te contar. E aí, Tana? Oi, oi, oi. Oi, oi, oi, de novo. De novo. Aí vamos voltar. Não, não, pra, não, não vamos cortar aí, porque depois a gente volta nessa história. Pelo seguinte, a gente nem contou por que as duas irmãs já estavam brigando com o Jon Snow. Mas aí sim. Até aí a gente fechou esse arquinho do Jon Snow, contou pra Sansa e pra Arya, e Arya já caguetou pra Tyrion. Mas antes disso, na sala de justiça de Westeros, de Winterfell, na sala de justiça de Winterfell, quando a gente descobre que apenas 50% dos Drogo morreu, sendo que parecia que tinha morrido todo mundo. É. E coincidentemente, 50% de todo mundo morreu? Sim. Né? É sempre 50% pra conta ficar redonda, entendeu? Pra não ficar difícil ficar de calcular. Pra continuista não se perder. Uhum. E aí, Daenerys já tá assim, ó, vambora, bora, bora, vamos tacar a Cersei, bora tacar a Cersei. É minha hora, é o meu momento, esse é o meu momento. Aí todo mundo meio assim, né? Sendo que aquele menino conselheiro dela careca, o Eunuco, já tá de olho nela desde a festa, assim, ó. Só olhando com um olhinho só, assim, ó. Vai dar certo. Vai dar merda. E aí Sansa vira a pele e fala assim, do mesmo jeito que Sansa um dia falou, como vou alimentar essas pessoas? Sansa volta à razão e diz, ô gata, o exército do norte está um pouco fodido. Um pouco. Talvez se você der um tempo pra galera se recuperar e não ir todo fudido lutar contra um exército que tá cheio de comida e preparado, pode ser mais legal pra você. Não sei. Só acho. Aí ela fala, você não quer me dar exército? Você prometeu. Eu trouxe meus exércitos aqui pra vocês, porra. Seus merda. Salvei jogou aqui na vocês. Cara. Eu não sei o quê. Sendo que, eu sempre gosto de frisar, que se o Rei da Noite tomasse tudo, ela ia reinar na Casa do Chapéu. Então ela não fez favor nenhum em botar os exércitos dela pra brigar ali. Porque ela, uma hora, tem que enfrentar o Rei da Noite. Melhor acompanhar desses exércitos do que sozinha. Porque, né, ela é sentar no trono de gelo. Né? Então para de palhaçada também, que não fez nenhuma caridade, não. Tá? Aí a Sansa fala assim: olha, gata, eu não tô falando só dos meus exércitos, não. Eu tô falando dos seus também, filha. O povo tá cansado. Esse escaldrogo que sobrou aqui, não sei de onde saiu. Porque era pra tá tudo falecido. Então, pra seu dragão, tá todo fatiado. Fatiou, passou. Tem que remendar esse menino. Ela, não quero. Aí, Jon Snow, não, minha rainha, vou dar tudo, vou dar meu cu pra você. Vem, me come. Que é isso aí. Ele falou, a gente, você é a rainha dos 200 reinos, sei lá. Sete reinos. Então, o que você falar... O que você falar, a gente vai fazer. E ela falou, então vamos lá, tacar fogo tudo. E Sansiara só olha pra cara dele assim, tipo assim... Tão merda de um Snow. Você é um bosta. E aí o Tyrion... nessa hora também... É, isso, fala. Então, o Tyrion fala, então já que todo mundo concordou... Só que não... Vamos fazer o seguinte, então. Vamos um pedaço de gente. Eu, o John e o Jorah pela O Jorah, saudade. I will remember you. Will you remember me? O John e o... Davos vão pela terra e vai uma outra galera pelo porto. A gente rouba Daenerys... esse navio do Greyjoy que faleceu. E Daenerys vai voando por cima, né? Dando essa cobertura ao vivo, live. Que na verdade ela para fazer o papel da Capitã Marvel, daquele rolezinho de averiguação. Exato. Se tá tudo ok. Ó, galera, barra limpa aí, ó. Pode chegar. Mas e aí, vamos sair com esse plano em mente. Guarda esse plano. Guarda aí. Exato. Vai ficar guardado na fanbase, inclusive, porque depois... Né? É um plano de merda. E Lorca reclama. Não, nem Lorca aguenta esse plano. O plano não é de merda. O problema é a organização do plano. Sim. Né? Vamos embora. E aí, depois dessa reunião, foi a hora que Sansa contou pro menino Tyrion essa informação. E aí eles vão pro barco. Vão pro barco. Né? Todo mundo vai pro barco. E aí Tyrion comete, né, aquele erro fatal que é contar pro Armin Kader de Esther. O segredão. O outro conselheiro lá, a fofoca. É, eu acho que Sansa fez isso intencionalmente, porque os dois são mãos da rainha, né? Então ela sabia que ia contar pro fofoqueiro e o fofoqueiro ia, né, contar pra todo mundo. Mas, viado, até o fofoqueiro falou, gente, mas isso não é nem mais fofoca, isso é informação. Essa porque, assim, quantas pessoas sabem disso? 8? Tipo... Então, PLL já ensinava. Segredo só é quando é pra uma pessoa só. Se contou pra mais de uma, tem que matar o resto. Sim. Senão não é mais segredo, é informação. Agora a gente complementa. Aí os dois ficaram, olha... O que nós vamos fazer com essa informação? E tiram nada. Vamos fazer nada. Tiram super cagado. Ai, nossa, não aguento mais tiram cagado. O cagaço do tiro tá tanto que ele tá burro. O cocô subiu pra cabeça de tão cagaço que ele tá. É, e aí os dois ficam meio que no em cima do muro. O que nós vamos fazer? Não é o momento da gente fazer nada. Mas eu acho que o povo já tá aceitando o Jon Snow. Certo? Então, assim, se a gente desse um jeitinho em Daenerys, a gente podia, né, controlar essa situação. E tiram, não vamos fazer nada, ele é a rainha, vamos manter. E aí? Vou manter essa merda como tá. Assim, exatamente. Gente, aí o cara usa o pretexto, né, de que aí eu tenho que falar da lacração, né, que foi, né, tira muito lacrador. E que aí o cara fala assim, pô, porque o Jon Snow, ele além de ser o herdeiro legítimo, a gente não precisa fazer muita coisa, é só a gente contar, tipo, deixa espalhar. Sim. Isso daí, que as pessoas automaticamente vão alçar ele a rei, foda-se Daenerys, né? Uhum. A gente pode também apelar, né, meter um chazinho envenenado pra essa mulher? Claro, pode. Mas, né, últimas consequências, não precisa fazer isso agora. Uhum. E aí, O Tyrion fica bolado, falando, não, como assim? Aí esse cara fala, e você não pensou, nunca pensou em trair ela? Aí ele, pensar uma coisa, falar é outra. Aí ele, gente, é muito mais fácil o Jon Snow governar, porque você já viu que ela não tem muito controle, né? Sim. E aí o Jon Snow é um cara que é um bundão, mas... Ele é mais pacífico, a gente pode dar uns conselhos pra ele, ele vai aceitar, não vai ser igual ela que entrou. O povo já aceitou, né? E é mais fácil do povo aceitar. E os caras que são os outros reis dos outros lugares vão aceitar porque tem um pinto, né? A realidade é essa. Eu já vi muita coisa e sei que esses velhos aí da Academia do Oscar vão aceitar porque tem pinto e é branco, hétero. Aí o Tyrion. Um pinto nunca disse nada sobre ninguém. Isso, você deveria saber disso mais do que todos os outros, porque ele tem que embutir uma piada no meio sobre falta de pinto, né? Porque tem que ser lógico. Assim. Aí, isso é o que o cara é legal. Isso é esquerdo ou macho e as pessoas batendo palma pra ele. Porque ele fala que, ai, pinto nela... Gente, voltamos à história. Isso é uma historeta medieval, né? Pinto vale muito, está valendo até hoje. Vai lá, você, coleguinha, que tá aí brigando na internet por causa dessas falas, no seu trabalho, fazer o mesmo trabalho que um cara, o cara vai lá, ganha mais do que você, ele é premiado mais do que você, ele é promovido antes de você, e você trabalhando mais do que ele. Porque você ele tem gritando um... muito na internet que pinto não faz diferença nenhuma. Mas... é, não era pra fazer. É, exato. Mas, hoje em dia ainda faz. Imagine numa época que emula uma época medieval. Né? Arya e Brienne são exceção. A Dragonette é exceção porque ela tem dragões. Se ela não tivesse dragão, ela tava ferrada. Mesmo então, assim, elas são masculinizadas. Tanto a Brienne quanto a Arya. Por isso que botaram elas pra transar com pra falar assim, não são sapatão, gente. Só pra alegar que elas são família tradicional. Então, tipo... Bolsonaro mandou por isso. Mas, então, vocês têm que entender que, cara, pinto conta até hoje. Uhum. Ainda mais pinto de homem branco, hétero, que tem um nomezinho lá. Olha, o filhinho de papai fulanine. Conta mais ainda. Ele pode não saber porra nenhuma, igual o Jon Snow, sabe nada. Mas ele vai passar por cima de você, minha senhora, que não tem pinto. Então, senhora, imagine nesta história. E é por cima das senhoras de pinto também. Sim. Tá bom? E é isso. Fica a dica aí, ó. Bota um pinto. Um plot também que aconteceu antes dessa galera sair pra batalha foi a despedida de Jon Snow de Snow. Não é mesmo? Que Ghost, foi mais... viado. De Ghost, isso. Cismite chamou o bicho de Snow, xingando o bicho. E aí foi aquele plot do cachorro jogado pela janela do carro. Né? O cara chegou falando com o selvagem. Ô, Dormuti, você vai pra que lado? É. Então, leva esse leproso contigo aí. Que... isso, larga na rua. Não, se tu quiser, tu leva. Se tu não quiser, deixa largado aí no meio do caminho. Tu joga do carro no meio do caminho também. Alguém pega. Sempre tem alguém que pega. Adoro essas pessoas que pegam o bicho pra criar. Não tem paciência. Aí dá 15 dias, vai pro meio de um lugar... abre a porta do carro, joga o bicho e fala assim, ah, alguém vai criar, é animal, vai viver na natureza. É um filho da puta, né? É um filho da puta, igual quem? Jon Snow. Pois é, e aí a gente teve uma... Sam também meteu o pé. Sam também foi. E a gente teve uma desculpa esfarrapada dos produtores de que eles não se despediram como deveria ser, né? Ele dando um abraço na porra do lobo, agradecendo o lobo por toda a companhia, a fidelidade, etc. Tá com a orelha toda fodida, porque quase morreu lá com os 50% lá dos drogos. Pois é. Eles não fizeram isso por conta de verba. Porque o lobo é todo de CGI, então seria uma trabalheira desgraçada fazer essa cena. Então, muito já difícil, tem... né? Porra. Fácil é fazer dragão. É, a gente já tem muita cena complicada pra fazer, então esse a gente deixou assim, simples mesmo. Mas não ficou simples, ficou tosco, ficou parecendo que assim, ele de longe olhando pro lobo, falando, vai filho, vai ser feliz na fazendinha que eu vou ser feliz aqui, e foi embora. E o lobo ficou lá olhando pra ele com cara de quê? E foi isso. Então, mas tipo... o lobo vai pegar a balestra escorpião lá na frente, hein, é o que eu tô falando. Pois aí... é, seria lindo. Não, mas tem essa foto, menina. Eu vi. Maravilhosa. Mas se fosse verdade. E sabe o que eu acho engraçado? Eles não quiseram gastar mais um real pra botar fazer uma despedida desse tipo bichinho. Uhum. Né? Mas fica perdendo tempo com uns namorinhos voador de Jon Snow e Daenerys em cima de dragão. Pois é. Poderia ter substituído toda aquela cena pela cena da despedida dos dois. Cachoeira de CGI, né? O que eu fazia? Seria super emocionante, super emblemático. E mais, poderia deixar um gancho até dele falar assim, eu sei que a gente vai se ver de novo. Porque... E a verdade é essa, né? Porque Jon Snow com certeza não vai morrer essa praga e ele vai ir lá, como ele é covarde, ele não quer ser rei porque ele é covarde, ele não quer responsabilidade. Então ele vai lá pro norte, do norte do norte, viver lá com o Tormute e o cachorrinho. Vai ser esse final. E aí não se despediu também porque vai voltar, então dane-se. Depois a gente faz gasta só com o CGI, só lá no final. Isso. Mas teve o povo delusional, que os fãs sabem mais do que quem produz a série. Uhum. Então, na mente deles, ele não se despediu do lobo porque ele não é mais um Stark. Que bom, né? Cada um com a desculpa que tem, né? Pior que a outra. E aí ele não é mais um Stark, então isso mostra a quebra do elo dele com o lado dele Stark, entendeu? É pior ainda, porque o elo que ele tem, que ele tinha tão forte, que tava há duas cenas atrás falando, preciso contar o maior segredo que eu tenho da minha vida para as minhas duas irmãs, que a gente é família, blá, blá, blá, blá. Aí vira as costas pro lobo, se fode aí e vai embora. Eu, hein? Quebra de porra nenhuma. Odiei essa cena. E aí, vamos pra batalha, né? Que batalha, né? Uma batalha de uma pessoa só. Mas tudo bem. Assim, foi uma guerreirinha, né? Daenerys sempre segue guerreirinha. Sempre. É, viado, olha só. Você tá vindo, você tem o mapa do local, tá? Você tem aquele plano que ficou lá atrás, né? Nossa, e tem o mapinha. Você sabe que ali, na entrada de Porto Real, tem Kingsland. É Kingsland? É antes ou é depois? Aquele lugar ali é Kingsland? Eu não sei. É. Só sei o seguinte, que ali, antes de Porto Real, tem um lugar que tem um castelo e tem um buraco gigante de água ali no meio, uma passagem, que tá pra guardar uns bichos ali. E você sabe que o Greyjoy tá com a Cersei e com a patrulha lá dos caras Dorade, tá? Essa informação, todo mundo sabe que a Cersei postou foto no Insta, o piratão lá, a Greyjoy, também postou, eu aqui com a galera na falésia. Beleza? Beleza. Tem o pessoal da tropa que vai por terra, eles têm que sair antes do pessoal que vai pelo mar, porque o mar vai chegar mais rápido. Vamos é mais ou menos, né, Nen? Porque lá não tem muita diferença. Aí, olha só. Vamos fingir que é um tempo normal. Vamos deixar, dar uma distância de, sei lá, uns 3 dias pra esse povo ir andando, e depois a gente vem com os barcos pra gente chegar mais ou menos ao mesmo tempo? Não. Vamos a gente de barco, e o povo que tá caminhando vai caminhando. Foda-se, não sei quando vai chegar, não faço ideia. A gente vai de barco, Daenerys vai por cima, né? Dando aquela bizoiada com 2 dragões. Um dragão todo fudido, casa toda rasgada, voando torto. Tadinho. Vamos. Vamos, bichinho, vamos maltratar o bichinho. Vamos foder o bichinho até o final. Fazer o bichinho morrer sofrendo. Aí, em vez dela separar os dragões, falar assim, ó, filhote, vai por trás ali e eu vou por aqui, que a gente dá uma olhada pra ver como é que tá. Ou então mandar um avião, um naviozinho só na frente, um naviozinho assim, ó. Sabe, esquinha, pra ver. Sim. Qual é, pra dar aquela olhada. Olhei pro lado, olhei pro outro, atravessei a rua, tem nada aqui, bora. Mas não, né, vamos de mulão. Não, vamos fazer meu show-off, que eu gosto de fazer palhaçada com meus dragões. Chegou lá, dançando funk no céu, bababá. Daqui a pouco, minha filha, que tiro foi esse? E que tiro foi esse? Um na barriga e um na cara. E aí, já era o... Como é que é? O outro dragão. Da Aegon? De Garen? Sei lá. Sei lá. Dragão. Caralho, morreu. Caralho, morreu. Porque tava... Naquele buraco que eu falei, que existia, que tá no mapa, que todo mundo sabe, tinha a tropa dos Greyjoy no barquinho, com um monte de balé escorpião, esperando o puto do bicho passar. Matou o bichinho morreu. Daenerys faz o quê? Dá a volta por trás da colina e vem tacando fogo por trás da frota, que tá com todas as balestras pra frente? Não. Daenerys vai direto em cima dos navios, igual uma louca. Ah, vou matar agora esse aqui também, porra! Aí eles atiram uma salva de fogo de, sei lá, 12 tiros. Nenhuma lança pega no dragão, não sei por que milagre do destino. Chamado roteirismo, né? Isso porque o primeiro dragão morreu com exatamente 2 flechadas. E só essas 2 foram atiradas. Então, tipo, a primeira foi super certeira e as outras todas erraram todo o dragão, que é o maior. E o pior, se você ver a cena, porque ainda por cima, o Greyjoy tinha 2 coisas, né? Primeiro que Daenerys já tinha exibido os dragões pra Cersei, em vez de ir com um só, naquela conversa no final da temporada, ela foi com os 2. Pra mostrar que tinha 2, né? Em vez de esconder o jogo. E esse homem, ele já tinha usado uma arma dessa já, né? O piratão. Só que se você pegar a arma que ele usou lá atrás, você vê que houve um aperfeiçoamento da arma. A arma agora é toda pontuda, ela tem um serrilhado, ela tem todo um negócio pra poder melhorar a mira, entendeu? E pra poder perfurar e fazer mais dano. Mas, convenientemente, graças ao roteiro, Daenerys saiu viva dessa porra. Só que todos os barcos que estavam vindo, em vez de alguém falar assim, volta, porra! Não, todos foram diretamente pra tomar flechada. E aí foi Deus nos acuda, pula na água. E Amanda, pra que eles vão pular na água? Pula na água não, vai ser pior. Menininho, tô mirando os barcos. Pula na água, que senão você morre. E aí o menino eunuco, que tinha acabado de dar a mão pra mulher de Velozes Furiosos lá, Misandrei, e aí ele fala assim, menina, sai correndo e vai pro barco. E aí ela, eu sinto na cabeça dela que ela dá um tilt. Ela dá um pequeno tilt, porque ela pensa assim, eu tô no barco. Né? E aí ele ficou com isso na cabeça, mas isso depois a gente vai explicar lá na frente. Como a gente já gravou esse podcast, isso aí a gente já desvendou. Sim. Vamos. E aí o que acontece? Todo mundo vai pra praia, né? Porque nadando e morrendo na beira da praia. E quando o verme, né, que é esse moço eunuco, chega na praia, ele fala, cadê Misandei? Não sei. Ah, meu Deus do céu. Olha só. Teve um monte de flecha. Teve nego pulando na água pra sobreviver. Pau caindo. Nada afundando. Ninguém chegou pra ele e falou, jovem, morreu. Ela pode... É, morreu, né? Não tá aqui, morreu. Ou tá vindo, nadando? Ela sabia nadar? Ou tá boiando? Ela sabia nadar? Não sei. Talvez ela tá numa porta. E assim, na praia aparece, sei lá, umas 18 cabeças? Na praia que a gente viu, apareceu umas 18 cabeças. Sim. Beleza. Bora. Mas a contagem diz o quê? Perdemos só 50%. Né? Sempre é saudável. E aí o que acontece? A gente tem uma emulação da sala de justiça lá perto de Porto Real, né? Porque tem uma cavernosa lá. Eu não sei que lugar é aquele que a Daenerys conseguiu reunir todo mundo pra conversar sobre o próximo passo, que parecia que era o Interfell. Mas eles estavam ali, em Porto Real. Tinha uma caverna preparada com mesa. Porque os barcos, quando você olha o pessoal chegando na praia, nadando, não tem um barco. Não, os barco acabou tudo. Caralho. Não foi 50%, o barco foi 100%. Não, mas aí vão falar que foi 50%, porque aonde que fica essa sala que essa mulher encontrou todo mundo e conversou sobre como é que ia ser o próximo ataque? É, deveria ser um barco, mas, né, como vimos, não tem mais barco. E aí ela vai falar pro Tyrion, e aí nessa hora o menino eunuco vira pra ela e fala assim... Eunuco mão, tem que falar que é eunuco mão, porque tem eunuco verme, tem muito eunuco. O eunuco careca. Vira pra ele e fala assim... Mas o outro também é careca, viado. Eu no cumão. Eu no cumão. Eu no cumão vira e fala assim... Você falou que era pra eu falar pra você... né? Que quando você tá fazendo merda, quando você vai fazer merda. Isso aí é uma merda que tu quer fazer. Porque ela quer chegar atacando fogo em tudo, né? Exato. Ela já tá com essa ideia de chegar atacando fogo desde lá de trás. Sendo que... ela fala, não quero. Quero tacar fogo. Meu destino, tá que pariu. Meu destino é ser estar, né? É. E Tyrion tá falando, mas jovem, se você chegar atacando fogo, você vai matar milhões de pessoas inocentes. Milhões não, milhares de pessoas inocentes. E você prometeu que você ia libertar esse povo da Cersei. Agora você tá falando que você vai tacar fogo todo mundo. E ela... Vai quebrar a roda assim. Sim. É? Uhum. E aí ela fala, quebrar a roda é o caralho. Eu agora vou tacar fogo porque eu vou ser rainha, custe o que custar. Se tiver que matar, vou matar. Mas aí eles vão, conseguem convencer ela de que, olha, pra você mostrar que é uma rainha muito superior a Cersei, porque a Cersei botou o povo pra dentro do portão, o povo tá achando que é pra proteger eles, mas na verdade pra usar eles de escudo humano. Sim. Você tem que se mostrar melhor que isso. Igual você fez com o Jora. Então, Cersei tá fazendo com várias, milhares de pessoas que você fez com uma pessoa que foi Jora. É. E aí, você pra mostrar que é melhor do que ela e trazer o amor do povo, porque né, ela quer ser aclamada pelo povo, todo ditador gosta disso, né? Vai lá, me manda lá, que eu vou falar pra uma proposta pra poder Cersei, em troca da vida dela, desistir e ficar aqui de boa, e você não ter que matar ninguém, essa guerra não acontecer, porque é melhor assim, as criancinhas e tal, não sei o quê. Aí ela, tá bom, sou muito misericordiosa mesmo. Uhum. Vai lá, vai lá. Aí vamos lá, conversar. Achando, Aí eu tô achando que ela vai mandar o Tyrion, vai mandar o mão careca, mais uns 4 guardinhas e mandar lá falar com o mão da Cersei, ó. A parada é a seguinte, você aceita uma rendição, a gente deixa você viva, né? A gente deixa você ficar no castelinho na puta que pariu. Não tem proposta. Não tem proposta. E o pior, chega a Daenerys, o chefe do exército dela, que é o Verme Cinzento, chega os dois mão dela e chega o dragão que deita lá atrás. Uhum. Mais meia dúzia, 50% dos 50%, 25% dos eunucos na porta da Cersei, de um castelo que tem 150 homens com flechas, arco e flecha, e umas 10 balestras de escorpião daquela lá que mata dragão e derruba navio. E a Cersei não atira. E eu não sei porque até agora, não faz sentido algum. É só pra poder ter mais episódio e arrastar essa merda, porque era só ela ter passado o rodo em todo mundo ali e acabava essa palhaçada. Porque Jon Snow não ia fazer nada, como sempre. Mas aí, beleza. E aí... ela não manda o cara. Ela vai pessoalmente e fica assistindo. Exato. Pra tentar intimidar a Cersei com o dragão, que já está cagando pra dragão, né? Ela tá ali, se eu queimar, vai todo mundo queimar e... ela já não tem absolutamente nada a perder, a não ser o filho dela. E aí... Outra coisa, ela sabe também que mesmo que ela se renda, a Daenerys vai sacanear ela, porque a Daenerys é igual a ela. A Daenerys vai... Ah, o seu filho vai ficar vivo, mas você vai ser escrava, você vai ficar presa aqui até essa criança nascer. Quando ela nascer, a gente mata você e essa criança vai ser uma escrava. Pode Entendeu? Ser. Foi o que ninguém confia em ninguém, né? Foi o que a Cersei falou lá no início pro Ned Stark. Se você quer jogar a brincadeira da cadeirinha dos tronos, ou você brinca, você ganha, ou você morre. Não tem essa paradinha de vou arregar aqui que vai dar tudo certo. Ela tá pensando o que eu faria. Porque ela tá vendo a Daenerys é tão louca quanto ela, cara. Uhum. A Daenerys, ela não quer bem de ninguém. Vamos parar com essa ilusão, gente. A Daenerys quer poder, que é o mesmo que a Cersei quer. E o poder da Daenerys foi feito através do medo, igual a Cersei fez. Só que ao invés da a Daenerys, ela foi no opressor, né? Foi no oprimido. E a Cersei, ela foi no oprimido. Então, deveria ser a maior diferença entre elas, mas agora já estão tudo maluca no mesmo nível, porque a Daenerys também já falou que foda-se, se tiver que matar inocente, vai matar. Então, deu tudo na mesma. E aí os mãos foram conversar, né? Tyrion falou... Jovem, falou pra mão véia. Ô, mão véia. O negócio é o seguinte. Daenerys quer tacar fogo em tudo. Quer matar todas as famílias, as criancinhas. Pense no choro das criancinhas. Isso. E aí o cara falou, olha, eu não queria ouvir criancinha gritando não, mas o negócio é o seguinte, eu vim trazer só um recado aqui da rainha mesmo, tá? Sem tempo, irmão. Sem tempo, irmão. E aí o Tyrion fala, jovem, você tem que... Jovem não, né? Velho, você tem que me ajudar a convencer ela que ela não é mais rainha de nada. Acabou. Agora quem é rainha é a Daenerys. E o homem fala, que? Essa meia dúzia de gato pingado, um dragão fudido e a gente aqui com o nosso exército todo bonzinho, descansado, saciado, ninguém faminto. Só no Nescau. Só no Nescau, e a gente teve um reforço ainda daquela Exército Dourado lá. Da tropa lá. Dos Mauricinho. Exato, então tipo assim, quem tá na desvantagem são vocês, filho. A rainha hoje é a Cersei, ela é a rainha da capital. Então tipo assim, se tem alguma rainha que é ela, e você, não. E ela é sua rainha. Fala isso pra e ele. Outra coisa, ela e na real mesmo, ela é a rainha, porque não teve coroação de Daenerys, teve? Não, a Daenerys tomou tudo. O trono. Sim. Usurpar, entre aspas, né? Porque... Entre aspas, é dela de direito. Mas, a princípio, ela tá tentando usurpar o trono, porque até agora ela não chegou lá pra provar pra ninguém importante lá de Porto Real que ela é a detentora do poder do trono. Ela é só uma vulsa que tá chegando com os dragão aí. E ela fala que é Targaryen, beleza. Mas... ela tem que sentar, ser coroada, e aí sim, ela vai ser rainha. Mesmo que a Cersei morra, enquanto ela não for coroada legalmente, não sei o que, ela não é rainha. Não, rainha do povo. Do povo que odeia ela. Enfim. E aí o mão de Cersei fala, ó, jovem, se você quiser, tá ali, ó, fala ali com ela ali, porque o recado tá dado. E aí... Aí vai todo machão lá, vou lá falar com a minha irmã direto, porque tem muito contexto. Que? Pois é. E aí chega lá e fala, irmã, você é uma pessoa boa no fundo. Ai, no fundo, no fundo. Cara, na boa, não me conformo que um homem teve, sei lá, 3 dias, 1 semana, pra pensar. Fia, ela mentiu quando ela falou que me perdeu outro dragão. Ela tem mais outro dragão. Ela perdeu um dragão, mas ainda tem outro que tá vindo com o Jon Snow. Você já viu, né, que o Jon Snow tá montando dragão? Dragão, já chegou aqui essa história, né? Então, tem outro dragão. Então, ela vai queimar tudo, ela vai matar você e ela vai expor sua cabeça em praça pública pra você passar vergonha depois de morta. É isso que você quer? Porque, assim, eu tô tentando evitar a merda. E, assim, a merda pro povo, ok, eu sei que você não se importa com o povo que se foda. Até porque o povo te tacou pedra e gritou shame, shame, e você tá mais puta ainda com o povo. Eu entendo, mas para pra pensar, né? Fala com o seu Greyjoyzinho aí. Fala aí, conversa com ele. A gente dá pra você, igual eles ofereceram pro idiota do Bron, no reino. Oferece lá a casa dos Tyrell, do Bererel, do Caralhel. E você pode ficar lá exilada, mas você vai receber comida, tudo do bom e do melhor. Melhor vinho que você curte. Leva esse traste pra lá. Lá é, um penhasco que tem umas coisas bonitinhas. Em volta ele fica com os barquinhos dele brincando ali. Você fica lá no posto vendo tudo de longe. É um lugar legal. Fica lá. Você não morre. Não dá merda pra todo mundo. Ok? Ok. Pense em você. Você e no seu filho. Não. Ele chega assim. Você é boa, minha irmã. Você é muito boa. Você é uma pessoa de bem. No fundo, você tem o coração. Não deixe as criancinhas queimarem. Você não quer ouvir as criancinhas queimar. E não sei o quê. E seu filho, né? Olha aí, tem que proteger seu filho. Você tá. Gente! Caro, por quê? E aí, Cersei caga na cabeça dele. E vira pra menina Melisandre, que na verdade tava sequestrada, como a gente não sabe, né? Como que eles acharam a mulher no meio do mar, a gente não sabe. Na verdade, a gente sabe. A gente sabe que quando o homem falou assim, ó, vai pro barco. Sim. Ela ficou assim, em dúvida. Ué, eu pensei que tava no barco. Mas então deve ser o barquinho de fuga. Aí o pessoal desceu lá na cordinha, naquele barquinho lateral do Titanic. Aí ela foi remando. Louca. Aí o pessoal, vai pra lá, vai. Ela foi remando. Quando ela bateu no negócio, falou, cheguei na terra. Quando ela olhou, ih, caralho, era o navio do homem. Sim. E aí sim, ela foi pega. E ela foi pega. E é a única explicação, gente. E aí ela vai, a Cersei vira pra ele e fala, jovem, né, deu ruim pra tu, então quiser falar alguma coisa aí, suas últimas palavras. E aí ela grita um Dracarys, que não sei como o povo ouviu, né, o povo de Daenerys, que tava longe pra caralho, mas aparentemente isso deixou o povo bem enervado, porque o recado foi, agora, meu irmão, taca fogo no puteiro. Mas pega fogo, cabaré. Porque, pega, né, fogo, cabaré. Isso aí. E aí o Carrasco vai lá e corta a cabeça da mulher. A mulher morre. E aí daí Carrasco não, né? Um zumbi. Eu não entendo. Até agora já explicaram por que isso é meu zumbi? Não sei. Não sei o que ele é, na real. Zumbi. E aí Daenerys fica puta, né? Porque matou a melhor amiga dela lá. A melhor amiga que ela tava cagando, né? Porque quanto tempo que ela falou? Porque tava traindo ela, né? Eu amo esse plot dessa mulher que tá traindo o Daenerys desde a segunda temporada, porque pois ela fica lá fisgueirando nos cantos. E aí a mulher foi tão fiel que perdeu a cabeça em troco de Daenerys. Olha. E Verme não conseguiu nem ver a mulher dele, amor da vida dele, ser morto. Ser morta, e, né? Ser morta. Teve nem a sombridade, sendo que o homem que matava bebê, agora não consegue ver uma mulher perder a cabeça, né? Pois é. E aí, Um plot que a gente não chegou a falar, mas que também tem zero importância, é esse maluco que chegou lá pra matar a Jaime. E aí Jaime... Bron. E aí Jaime e Tyrion ficaram prometendo um monte de coisa que nem tem pra ele. E ele caiu. Não, a pior é como ele entrou pelas muralhas da Terra do Norte, achou Tyrion e Jaime conversando sobre como é que era a perereca de Brienne. Uhum. Lá no fundo do castelo, ameaçou esses caras que não são porra nenhuma. Eles falaram, ah, prometo pra você a terra lá dos Martell. Ah, beleza, então tá bom, obrigada. Aí ele vai embora pro mesmo lugar, passando por todos os corredores, até sai, abre o portão pra mim, irmão, valeu. E ninguém fez nada com esse homem. Ninguém. O homem avulsamente apareceu. E esse homem é conhecido, todo mundo sabe que ele não presta. Tipo, não entendi porra nenhuma. E outro, ele acreditar nesses dois caras. Um é mão de uma maluca, o outro é irmão de uma maluca. O que esse tempo oferecer, cara? Ah, vocês, a palavra de vocês vale mais do que a palavra de uma rainha. É, e tipo assim, se ele estivesse falando com a parte que tá em vantagem, que não é o caso, Daenerys não está em vantagem. Não, ele tá contando. Não, você não entendeu. Ele fez eles prometerem, porque aí, se a Daenerys ganhar, o anão garante pra ele a parada. Se a Cersei ganhar, o Jaime garante pra ele a parada, entendeu? Não. Foi esse o acordo que ele fez na mente dele. Só que, tipo assim, nenhum dos dois pode garantir porra nenhuma, porque as duas mulheres que eles estão tentando garantir são loucas. Não, enfim, ele também não tava falando com a Daenerys. Então, a palavra dele não vale nada. Não, e a única pessoa que ele falou foi a Cersei. Ele trai a Cersei, que é a única pessoa que deu razão pra ele, que deu a palavra pra ele. Por duas pessoas aleatórias que depois podem chegar, simplesmente o Jaime pode chegar e falar assim, sabe por que eu tô aqui? Porque eu sei que você mandou me matar, mas o Bron trocou você por não sei o que, não sei o que lá. E aí, sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai se fuder. Porque o Jaime volta e a Cersei aceita ele de volta. Duvido que se o Jaime não volta, a Cersei não aceita ele de volta. Ainda mata aquele otário lá do Greyjoy ainda. Ai, meu Deus. Enfim, teve também esse plot da revelação. E ele é o pai, só que não da criança de Cersei. E aí ele fica todo bobo e mais motivado ainda nessa guerra, né? Ela dá meio de prêmio pra ele porque ele matou o dragão, né? E aí, dentro desse plot, Cersei olha pro povo e fala assim, se eles quiserem me matar, vou ter que matar todo mundo, esse bando de inocente aqui. Então vamos ver o que vai acontecer. E na cabeça dela é inocente porra nenhuma que não tem inocente no mundo. Não, é inocente que eles acham, o exército da Daenerys acha, né? Porque pra ela é tudo escudo humano, foda-se. Então, acabamos o episódio assim. Daenerys puta, né? Porque perdeu mais um filho, ainda perdeu a amiga. Não que ela demonstre muito sentimento, né? É, pois é. Ah, não, mas ela faz uma cara de peido no final, que tu fala, puta merda, agora ela ficou chateada. Agora ela vai tomar Lufthal. Exatamente. E aí temos Eu acho que Winterfell. Foi o café. Aquela cara de peido dela foi o café que bateu mal naquela hora. Pode ser. Boatos que ela toma muito café. E o Winterfell tá na fofoca, né? Que vai comer solta. E temos Cersei apenas aguardando, esperando... esses 25% de exército aí chegar pra ver no que vai dar. E a gente também, chegar, né? Vai chegar Jon Snow aí, né? Nada vai acontecer, feijoada. Não, porque você viu o plot, né? Que teve um plot também que a gente esqueceu, que não é nada importante, mas ao mesmo tempo vai ser, porque vai ser Deus Ex Machina, né? Que é Cão e Arya que partiram alone, standalone, falando que vão cumprir as missões. Resumindo, Arya vai atrás de Cersei, Cão vai atrás do irmão lá, o zumbi. E é isso, né? Vão ser esses dois que vão entrar no castelo e resolver, porque o resto... Sim, e tem muita gente apostando que quem vai matar Cersei vai ser a Arya com a cara de Jaime. Até porque Jaime saiu no escuro sozinho depois, né? Quem tava ninguém sabe, né? Na estrada eram eles, né? Uhum. Então, vamos ver, né? Domingo, tamo aí pra 1h20 de episódio. Olha, e comentar, né, ó, quarta-feira, mais ou menos, à tarde tá saindo podcast, porque tá tendo problema pra gente gravar, então, quando a gente grava live, todo mundo junto, pega o ônibus, vai uma cada outra, aí é tranquilo, mas quando tem que gravar de longe é problemático. Então, quarta-feira tá saindo o próximo, e assim, já vou avisando pra vocês, li os spoilers do roteiro. Então, que merda. Esperemos, oremos que não seja isso, porque se for isso, não é bom nem pra mim que tô torcendo contra, nem pra você que tá torcendo a favor. Olha só o que eles conseguiram fazer, hein? Olha só. Eles conseguiram deixar uma merda para qualquer pessoa, com qualquer opinião. Ô, louco. Sim. Não é pra qualquer um, não. Olha, esses estão de parabéns. Eles conseguiram fazer um final de merda. Que, tipo assim, nem quem tá querendo ver o cabaré pegar fogo, nem quem tá afim de ver o amorzinho vai vencer, vai ser feliz. É uma merda foda. Então, vamos torcer. Próximo episódio, não se confirmar esse roteiro vazadinho aí, que teve aí né, junto com o episódio 4, que vazou também, né? Vamos torcer pra não se confirmar. Se confirmar, eu vou falar no podcast. Gente, olha, está se confirmando. Então, a grande chance daquele final lá ser a verdade, um final que não vai ser legal. Aí eu aviso vocês, tá bom? Passa o recado. Só pra não baixar a bola. O final. Não vou dizer o final. Só vou preparar vocês pra poder o hate não derrubar o Twitter, a internet na hora. Vocês não estarem enganados, entendeu? Boa, é. Tá pior, sempre pode piorar. Verdade. Então tá, beijo. Beijos. Tchau. Até, gente. Até.